paixão não vale nada. É uma história abandonada, mais um tema pra quase nada, amor. Doce menino, sabe quando o coração corre perigo? Seu poder de sedução sempre tem razão. Por quê? Quando não se foge da saudade, corre perigo sem amor. Quando não se foge da saudade, corre perigo sem amor. Obrigado, molejão.